sobre, falar sobre. Deitado na cama, abraçado ao cobertor. Em que os dois era só amor, sem brigas, sem nada do que há hoje em dia. E nem sequer desconfiança entre nós os dois havia. Dou por mim a pedir a Deus para te ter aqui, para de olhos nos olhos dizer o que já senti. Que preciso de ti, como o calor precisa do deserto, como o amor precisa do afeto. Eu preciso de ti. Preciso de ti, como a fonte precisa da água, como a dor precisa de ter mágoa. Eu preciso de ti. Abraço a almofada e finjo-te beijar. Talvez assim meu sofrimento vá passar. Corre uma lágrima de revolta e paixão, e no peito um vazio no lugar do coração. Dou por mim a pedir a Deus para te ter aqui, para de olhos nos olhos dizer o que já senti. Que preciso de ti, como o calor precisa do deserto, como o amor precisa do afeto. Eu preciso de ti. Preciso de ti, como a fonte precisa da água, como a dor precisa de ter mágoa. Eu preciso de ti. Quero teu amor de água fresca. Peguei, brinquei e meti-te na cesta. água fresca, provei e perdi o juízo. Foi na manhã acesa em ti, abacate, apunho e a pera francesa, rumo à framboesa, kiwi. Peguei, trinquei, meti-te na cesta, ris e dá-me a volta à cabeça. Vem cá, tenho sede, quero o teu amor de água. Minha casa já é uma colher, eu quero ir ao mundo. temos um, dois a pensar. E dois em um que é só desejo em mim. Passo o tempo sem matar, mas bato e sigo em sadomaso. Porque é que eu insisto em tê-la de mim? É pior. Diz-me o porquê que a solução. Portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Canal 2 da Antena Web. Thank you.

também tenho o direito de amá-la como nunca amei ninguém. É hora de respirar um pouco de ar puro. Um prato é verde quando é primavera e o sol é quente, mas a noite espera por nós. A noite está tão serena, eu dormindo em seu seio. Deus, como bate o coração. A gente sonha e agora dorme, guitarra, que é hora. É hora de dar todo o bem que há no meu peito. Dizer que Deus também tem o direito. Mas andarilho fosse, quem sabe,

posso ajudar. Livre, agora estás. Assim quiseste e assim será. Oh, love. nasci à sexta-feira, dia 13, grão de azar. E tive como parteira uma velha a manquejar. Batizei-me em São Julião, o abade era careca. Era coixo, sacristão e o padrinho era marreca. Nasci à sexta-feira, dia 13, grão de azar. E tive como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira. Fazer um mês e um dia, morreu-me o pai e a mãe. Foi para a casa de uma tia, Zumba morreu-me também. Foi para a casa da avó materna, que morreu de erisipela. Meu avô parte uma perna, Zumba lá foi atrás dela. Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira. Sete em geração, o primeiro era pateta, o segundo era anão e o terceiro era marreca, o quarto surdo mudo e o quinto desdentado, sexto grande e barrigudo, sétimo nariz ao lado. Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar, e teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira, fogo! Eu sou o Zeca, por sinal o mais perfeito. Se não fosse esta marreca, tinha sido mais direito. Para quem logo ao nascer teve assim azar tão forte, nunca deixará de ter pouca sorte, pouca sorte. Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira. Xiça! Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira, dia 13, grande azar. E teve como parteira uma velha a manquejar. Nasci à sexta-feira. Que pouca sorte! Ai, meu Deus!